Por que aviões caem? Por que pontes desabam? Por que acontecem calamidades? Por que as enchentes? Por que a chuva descontrolada? Por que o avião caiu? Certamente eu não vou ter a resposta técnica, não vou ter a resposta definitiva para dar. É apenas um tema retórico para a gente pensar sobre isso. A menos que a gente pense de maneira ingênua sobre o preço da vida aqui, devemos lembrar que catástrofes, desastre, isso não é incomum na nossa vida, na nossa existência. 6.000 pessoas morrem a cada hora. Mais de 100 a cada minuto. E a maioria dessas pessoas não morre em idade avançada, velhos. A maioria morre jovem. E a maioria morre depois de agonizantes horas de sofrimento e dor. A maioria das pessoas morre lutando contra a dor. Algumas calamidades, como as que vimos, devem nos chocar, nos deixar perplexos, com a certa percepção de que coisas acontecem a cada hora. Como dizer, então, que nós vivemos aqui uma verdadeira alegria, se catástrofes acontecem a cada hora? Como dizer que Deus é supremo e soberano sobre todas as coisas quando acontece isso? Qual seria o papel do ser humano nesse contexto de desastres? O ser humano cristão deveria espalhar uma paixão por Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos através de Jesus. O cristão deve espalhar uma paixão por Deus, pela soberania de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos, através de Jesus. Quando dizemos isso, não queremos dizer aceite as calamidades. Não. Mas nós existimos para espalhar a paixão de Deus. Quando nós dizemos que Deus é soberano e assistimos a tudo isso, nós não somos pegos de surpresa. Opa! Esquecemos, Deus é quase soberano. Não. Mas aí vem a pergunta: por que, Senhor, esse mundo existe? Por que tanto mal? Por que tanto terror? O objetivo de Deus para esse mundo caído, para esse mundo aterrorizado e para esse mundo perturbado é espalhar sua glória. O objetivo de Deus para esse mundo caído, perturbado, agonizante, aterrorizador é espalhar sua glória. O objetivo de Deus é se fazer conhecido. E quando eu conheço a Deus mais plenamente, significa que eu sou mais amado plenamente. Quanto mais eu conheço a Deus, em todas as coisas o experimento, mais eu me sinto amado, mais eu sou amado. Quanto mais conhecimento da glória de Deus em todas as coisas, mais amor eu sinto. Se conhecermos mais a Deus plenamente, não só sua bondade, não só suas bênçãos, não só a sua misericórdia, não só a sua santidade, não só a paciência de Deus para com os pecadores, mas se conhecermos também a sua ira, se conhecermos também um pouco mais do seu julgamento, nós seremos mais amados. Porque ser amado é poder conhecer a Deus e estar satisfeito com Deus para sempre. Porquanto, quanto maior e mais completa a revelação de Deus em todas as coisas, quanto maior e mais completa essa revelação da sua glória é, mais podemos ser amados. Romanos 8:18 diz assim: porque os sofrimentos deste mundo não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Vou repetir. Romanos 8:18 diz: os sofrimentos do tempo presente, as calamidades e desastres, o cair de aviões, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Também diz que a criação espera, ansiosa, deseja a revelação dos filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que a criação está presa por causa do pecado. A criação geme. As catástrofes existem por causa do pecado. As calamidades existem por causa dos pecados. Então a criação, o mundo, as estrelas, o céu e os animais estão aguardando a vinda de Jesus para que ela seja liberta. E aviões nunca mais caiam. A Bíblia diz que a criação aguarda com dores de parto o dia da volta de Jesus para libertar a nossa criação e nosso mundo de tudo isso. A criação geme. Ou seja, o que causa a desordem no mundo, o gemido da natureza, o que causa tudo isso é o meu pecado, foi o seu pecado, foi o pecado de Adão, foram os nossos pecados. Aqui mora o motivo de tudo isso, o pecado. Mas eu pergunto a vocês, quem se incomoda com o pecado? Quem nesse mundo derrama lágrimas por causa do horror e da repugnância dele? Quem nesse mundo chora por causa da desonra feita a Deus todo dia? Quem nesse mundo chora e fica triste por causa do pecado seu e do vizinho? Ninguém. Como Deus então pode falar se estamos tão moralmente mortos? Como Deus vai falar? Como Deus vai falar se nós estamos espiritualmente cegos? Como Deus vai falar se nós amamos a feiura do mundo? Como Deus vai falar se nós rejeitamos a moral? Isso não nos abala nem um pouquinho. Amanhã o dia recomeça. Aí Deus faz tudo isso com o mundo e diz assim: isso eles podem sentir. Dor eles sentem. Então, vou sujeitar toda a criação a futilidades até que entendam a mensagem. O pecado é horrível. Dor eles sentem. Doenças e enfermidades são os retratos de Deus de como o pecado é mau. As dores e deformidades são retrato de Deus de como é o pecado no domínio espiritual. Mesmo quando as mais piedosas pessoas carregam deformidades, experimentam calamidades, as mais piedosas, mesmo estas são prefigurações do que o pecado merece. Vou dizer de novo: até quando pessoas piedosas e corretas experimentam deformidades, calamidades, tudo isso são prefigurações do que o pecado merece e que um dia vai receber seu julgamento, mil vezes pior do que Nova Orleans, mil vezes pior do que o Katrina. O julgamento de Deus será 10 mil vezes pior do que 11 de setembro. O julgamento de Deus no pecado será pior do que o Air France. Fomes, pestes, perseguições, isso acontece para que todo mundo veja que os seguidores de Jesus consideram Cristo mais precioso do que tudo que perderam. Vou dizer de novo: fomes, pestes, perseguições, catástrofes, maldades, calamidades, isso acontece para que o mundo veja que os seguidores de Jesus consideram Cristo mais precioso do que tudo que perderam. E para que descubra que Ele pode ser também para eles o maior dos bens. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos: um dia nós perdemos tudo. Vamos perder. Todo mundo perde tudo. Na terra, algum dia, você vai perder tudo. O que é mais precioso? Na Bíblia, no capítulo 13 de Lucas, há o registro de uma grande catástrofe que aconteceu em Jerusalém naquela época. Uma catástrofe que abalou o mundo antigo. Não foi um avião que caiu, mas foi uma torre muito alta e poderosa. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vulo afirmo: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vulo afirmo: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus argumenta dizendo: vocês acham que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre experimentou aquela morte terrível porque eram mais pecadores que vocês? Alguém pode pensar levianamente: aqueles que estavam dentro do avião, e podem se perguntar, eram mais pecadores do que eu para ter acontecido isso? A resposta de Jesus: não. Certa vez pegaram uma pessoa especial, com deficiência, perguntaram para Jesus: quem foi que pecou para que ela nascesse assim? Usando aspas, deformada, com uma forma não igual à nossa. Quem pecou, Jesus? Porque quando há catástrofes, quando há deformidades, alguém tem que ter pecado para que isso aconteça. Jesus disse: não foi nem ela, nem a mãe. Mas isso aconteceu e acontece para que a glória de Deus seja manifesta. Deus não está interessado só em manifestar o seu amor e bondade. Deus manifesta também a sua ira e seu julgamento. Agora, estes eram mais pecadores do que nós? De forma alguma. E Jesus disse: se todos nós não nos arrependermos hoje dos nossos pecados, igualmente nós pereceremos, nós morreremos, nós experimentaremos o afastamento de Deus para sempre. Nós viveremos na escuridão para sempre. Se nós não nos arrependermos hoje, é capaz de Deus tomar a nossa vida amanhã e nós vivermos para sempre nas trevas. Se nós não entregarmos as nossas vidas hoje, não confessarmos nossos pecados hoje, Deus amanhã, por ser soberano e por querer manifestar sua ira e julgamento, pode levar nossa vida, a vida da nossa família, a vida de todos nós, e acabou-se. E se nós não estivéssemos entregues nossas vidas a Cristo, e Ele vier nos levar, da forma que for, igualmente pereceremos e viveremos para sempre na escuridão do inferno sem a presença de Deus. Nós esperamos a vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, prestem bem atenção, quando Jesus voltar, a terra será liberta. Não haverá mais espinhos, não haverá mais sol quente demais, nem frio demais, não haverá mais água demais, nem água de menos em lugar algum. Tudo será normalizado. E na vida humana, quando Jesus voltar também, tudo será normalizado. Catástrofes, desastres nunca mais acontecerão. Mas o recado para nós, que eu tenho para você, finalizando minha palavra, é: se nós não nos arrependermos hoje dos nossos pecados, da nossa maldade, igualmente pereceremos. Deus tenha misericórdia de cada uma das famílias. Que Deus ajude cada uma das famílias. Estão enlutadas, sabendo aos poucos de notícias, de repente colhendo pedaços do seu ente querido, de uma mãe, de uma esposa, de um pai, pedaços. Deus tenha misericórdia deles e de nós. Não aconteceu por causa do pecado deles, foi por causa do pecado de Adão. Todos nós experimentamos a morte por causa do pecado de Adão. Sabe qual é o melhor fazer? Antes de chegar em casa e escutar e assistir no Fantástico mais novidades, acharam mais 3 corpos hoje. Antes de assistirmos e ficarmos atentos, vamos lembrar de uma coisa: atrás de cada corpo encontrado haverá uma família enlutada. Qual vai ser a nossa atitude? Assistir esse desastre? Logo quando aconteceu, eu estava em casa no computador e mandaram uma mensagenzinha assim, pedindo que todo mundo orasse, porque o avião tinha sumido, certamente tinha caído, e que começasse desde aquele dia orações pelas famílias. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar por cada família enlutada, mas nós queremos orar por você também, que quer confessar os seus pecados a Jesus, o seu pecado que lhe pesa, que lhe deixa escuro, que lhe deixa afastado de Deus. Aqueles que assumirão um compromisso de orar durante essa semana pelas famílias, juntamente comigo, eu peço, se você assume esse compromisso, eu quero orar por essas famílias. Fique de pé, por favor. Quem quer assumir esse compromisso de orar? Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar assistindo. Até quando? Tem gente que nunca vai ser achada aí, família que sempre vai chorar, sem poder enterrar o seu parente. Ficar de pé significa: Deus, eu quero orar. A cada notícia que chegar aos meus ouvidos, a cada bate-papo com os amigos, eu quero trazer a tônica da oração e da misericórdia que Deus dispense sobre os familiares. Você ficou de pé, representa isso. Mas se também você quer orar pelos seus pecados, pedir que Deus lhe perdoe para sempre, você também pode ficar de pé e nós vamos orar por você.